Está no ar o Epto Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Epto Livre. Tudo o que passa na Epto Livre passa na Epto Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Boa tarde e bem-vindos a mais um Epto Rádio, espaço da responsabilidade da Epto Live, aqui na antena da Rádio Boa Nova. Hoje em destaque o curso de GPSI, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos da Epto Live, numa altura em que a escola profissional arrancou e tem em curso já um dos maiores investimentos de sempre, também nesta área, no âmbito da candidatura aos novos centros tecnológicos especializados. Mas para falarmos destes novos projetos, tenho comigo alguns alunos do curso técnico profissional de GPSI, mas também o coordenador deste curso, o professor Mário Pinto. Mário, muito boa tarde e obrigada por estares aqui no Epto Rádio. Mário, que desafios é que se colocam também com estes novos, com este novo CTE e que benefícios essencialmente é que os alunos amanhã também poderão retirar deste investimento? Boa tarde. Pronto, os desafios, creio que quem conhece o dia-a-dia da escola já começou a dar nota deles, não é? Porque isto está a requerer aqui uma logística, não só dos cursos de informática, mas de toda a comunidade escolar, de maneira a adaptar a atividade habitual a esta realidade de ter que conviver com obras. Mas pronto, todos com a noção que isto será para o benefício de todos, não só do curso de informática, mas de todo o processo de ensino desenvolvido na escola. Portanto, estamos numa fase em que os alunos vão ter que mudar também o seu espaço físico, mas como disseste, é para benefício futuro. E que tipo de mudanças também podem vir aí no ensino, no processo de ensino-aprendizagem nesta área? São bastante melhores, ou seja, a partir do momento em que todo o material estiver devidamente disponibilizado, vamos ter aqui um acesso a equipamentos que até agora não tínhamos, não é? Estamos a falar de diferentes laboratórios que vão desde a área do hardware, da programação, de redes informáticas, de sistemas operativos. Pronto, temos aqui uma panóplia de opções que até agora muitas delas eram abordadas de uma maneira mais virtual, de simulação, e a partir do momento em que estes equipamentos chegam, podem fazê-lo mesmo em tempo real. Mesmo, exatamente. E, portanto, é todo um mundo novo que também vem aí para os alunos que frequentam este curso. Sim, sem dúvida. Pronto, o processo já está em andamento, já recebemos aqui algum do material que está neste momento a ser pronto, configurado e definido os seus locais. Para já ainda teremos que esperar a conclusão de algumas das obras de alguns dos locais para poder instalar com dignamente e devidamente esses equipamentos, e depois a partir daí já teremos muito mais opções para fazer com que o processo de ensino seja o mais prático possível e utilizando também essencialmente materiais e tecnologias bastante adequadas aos tempos atuais. E bastante avançadas, sim, não é? Sim. Estamos aqui a falar de equipamentos, por exemplo, no âmbito das redes, que vão permitir que os alunos tomem contacto físico, direto, com materiais relacionados com redes de fibra óptica, com redes de dados, com servidores de dados, enfim, pronto, há aqui bastantes opções que estarão à disposição, que algumas delas, muitas delas existiam anteriormente, mas todas implementadas virtualmente, digamos assim, Portanto, vai haver aqui também uma grande mudança também neste processo. Portanto, uma grande mais-valia ou várias mais-valias que se avizinham também no futuro próximo também para este curso. Exatamente. Que é aquele que também diretamente mais vai beneficiar ou dos que mais vai beneficiar deste investimento. Sim, numa primeira análise sim, mas depois também isto vai permitir criar sinergias com cursos de outras áreas para desenvolver projetos em colaborativos, digamos assim, e como eu disse, pronto, toda a comunidade escolar irá beneficiar, informática numa primeira ordem, obviamente, mas toda a comunidade irá beneficiar dos equipamentos e do material que estará aqui disponível para utilização. Até porque isto tudo vai obrigar também a uma adaptação também dos próprios espaços, do espaço físico também da escola. Nos últimos anos, temos assistido a uma rápida evolução das tecnologias que tem moldado naturalmente tem moldado as nossas vidas, tem moldado o mundo e com certeza que tem moldado também a escola, não é? De que forma é que as novas tecnologias é que estão a moldar em concreto esta área de formação? Isto é um desafio acrescido, ter este tipo de cursos nesta zona interior do país. Nós temos aqui uma série de condicionantes que à partida não existem nos grandes centros urbanos, e então este e todos os cursos obviamente estão adaptados à realidade local e regional. Eu digo isto porque o que nós vemos é que esta adaptação não é só feita a nível de ensino, é também feita a nível do tecido comercial e empresarial, ou seja, estas novas tecnologias, toda esta questão das comunicações digitais, está a entroncar numa alteração de paradigma, ou seja, acontece aqui muito, cada vez mais, felizmente, não é? A questão do comércio eletrónico está cada vez mais presente em tudo, não é? Sim, em tudo, sim, mas eu estou a pensar concretamente em alguns dos nossos, das instituições, empresas que colaboram connosco, que já têm uma parte bastante grande da sua atividade económica feita em vendas online, por exemplo. E para isto implica utilizar plataformas de venda online, implica saber fazer divulgação nas redes sociais. Exato. E em redes como a Amazon e outras do género, e essencialmente é também por aí que nós temos que acompanhar também, que acompanhar, não é? A formação tem que acompanhar aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. Sim, sim, sim. E têm sentido isso também por parte dos promotores, portanto, ou seja, as entidades que são parceiras nos estágios, portanto, cada vez têm sentido isso mais, essa necessidade por parte das empresas, não é? Neste momento temos a turma do segundo ano em formação em contexto de trabalho, estamos a falar de um grupo de quase 20 alunos, 19 alunos, e desses, uma boa parte deles, já tive a oportunidade de me deslocar aos locais de estágio, e uma boa parte deles está precisamente a desempenhar, entre outras, como é evidente, está a desempenhar tarefas no âmbito que eu disse, ou seja, no apoio ao comércio eletrónico e às vendas online. Portanto, esta é uma carência muito sentida pelas empresas. Sim. E mais, como disseste, em contexto do interior propriamente já nas grandes cidades que já deram mais esse passo. Não, nós ainda não temos aqui uma infraestrutura de ter grandes empresas de programação ou de criação de páginas web e aplicações para a web. O que nós temos é a realidade, pronto, de uma cidade dinâmica, mas do interior, não é? Que se está a adaptar deste modo aos novos tempos e pronto. E que o seu tecido empresarial e comercial também está a fazer essa adaptação, e é aqui que as escolas e nomeadamente a formação nesta área vai dar também mais ajuda. Não descurando outras áreas, não é? Porque este curso é bastante abrangente, eu quase que lhe chamo uma mini licenciatura, porque tem uma abrangência bastante grande. trabalhando, desde a programação, à gestão de redes, tratamento de dados, hardware, não descurando essa formação, mas também, de há uns anos para cá, também temos orientado a formação de maneira a também darem apoio nesta área, porque, pronto, é o mais adequado para tentar manter quadros aqui nesta zona, pelo menos até que o paradigma mude e comecem a haver outro tipo de opções de trabalho mais orientadas ou para a programação ou para a gestão de informação. Sim, porque essas empresas ainda procuram poucos os sítios, as cidades e os locais mais urbanos, mas exatamente. Quem sabe o futuro também não vai ditar a alteração desse paradigma, e se essas empresas também não se deslocam para o interior e aí sim faz ainda mais sentido termos também mão de obra qualificada. Sim, se hoje faz sentido, amanhã poderá fazer ainda muito mais. Já há uns anos para cá assistimos a este fenómeno que é o designado os nómadas digitais, não é? Pronto, eu estou aqui, não estou a falar de nómadas, estou a falar de pessoas locais, que vivem aqui, não é? Sim. Alunos que maioritariamente que escolheram esta terra, muitos deles aqui. Também, porque temos também, felizmente, uma comunidade bastante alargada, que não é só de pessoas que, nativas aqui desta zona. E cada vez mais também vêm os imigrantes também fazer parte da nossa comunidade. Não é? E que se esta é uma área que eu acho bastante adequada para viver e para criar uma família, há que haver também condições de mercado de trabalho para que haja cada vez mais essa possibilidade para mais pessoas. Mas trabalho também é o que não falta a estes alunos, e já lá vamos falar disso e das possibilidades que estes alunos têm, quer em termos de mercado de trabalho, quer até em termos da própria formação, porque muitos deles terminam aqui o terceiro ano e muitos deles optam por fazer formação, continuar os estudos e fazer formação superior nesta área. Aliás, a própria Escola Superior de Tecnologia e Gestão tem também um curso nesta área que tem sido também muito primeira escolha também destes alunos, mas tenho aqui comigo alguns alunos deste curso, do primeiro ano e também do terceiro ano, o Tiago Esteves. Certo? Tiago, tu estás já na reta final também da formação nesta área. O que é que te fez escolher o curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos? O que me fez escolher este curso foi basicamente, eu desde pequeno sou fascinado em computadores, gosto muito do que os computadores fazem, os computadores podem fazer. E sempre sentiste aquele apelo pela informática? Sim, sempre senti. E gosto muito da parte da informática, então escolhi este curso por causa disso. E o que é que tu mais gostas de fazer? Na área de informática, fazes tudo, não é? Porque tudo é informática, não é? Fazes tudo. O que é que tu gostas mais de fazer? O que é que tu gostavas de trabalhar? Na reparação de sistemas informáticos, na parte de hardware. A parte onde eu mais gosto, reparar computadores, poder ajudar as pessoas, isso tudo mais. E vais continuar para o ensino superior? Essa é uma perspectiva ou não? Ou para já não? Para já vais para o mercado de trabalho? Ainda vais pensar. Eu acho que sim, que devem pensar e quem sabe até compatibilizar as duas, não é? Sim, coisas, porque podem muito bem entrar aqui numa licenciatura e ao mesmo tempo poder compatibilizar isso com o trabalho. O Leonardo Almeida, e falávamos há pouco também dos imigrantes que vão chegando e que vão fazendo parte também da nossa comunidade. O Leonardo veio do Brasil e escolheu a Eptoliva para estudar, e este curso em concreto. Porquê, Leonardo? Bom, no Brasil eu já fazia um curso técnico e quando eu vim para cá eu tive que voltar para o primeiro ano. Eu sempre tive muito interesse na tecnologia, sempre gostei dessa área, então eu optei por escolher esse curso. A parte que eu mais tenho interesse na tecnologia tem sido a programação, quem sabe futuramente um desenvolvedor de software ou de aplicações. Então é um curso que eu estou me adaptando bem, eu tenho gostado e não me arrependo de ter escolhido. E perspectivas seguir para o ensino superior, eventualmente? Sim, sim. Pretendo, assim que me formar, ir para o mercado de trabalho. E se eu conseguir entrar na licenciatura, fazer um meio período e tirar um grau a mais na minha formação. Exatamente, e que é sempre importante e muitas vezes, às vezes quando vocês estão prestes a terminar esta formação, às vezes são aliciados um bocado, porque o mercado de trabalho precisa tanto da vossa mão de obra, não é? Que mal estão aqui a terminar a formação, vêm logo as empresas, até porque este é um curso, Mário, com 100% de empregabilidade, essa palavra. Sim, não tenho aqui presente os dados oficiais, mas pelo feedback que tem vindo de antigos alunos, não é? A realidade é mesmo essa, ou seja, há muitos que estão a trabalhar, felizmente muitos também se prosseguiram estudos para o ensino superior e depois também muitos deles estão a beneficiar de mais uma das mais-valias daqui do Oliveira do Hospital, que é esta possibilidade de terem também, conseguirem prosseguir estudos aqui sem exatamente. Sem terem necessidade de deslocar. O facto de terem aqui a oferta de ensino superior, aqui à porta, também facilita também permite conjugar muitas das vezes uma atividade profissional, como o Leonardo estava a dizer, com o meio termo, não é? Ou seja, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, creio que era isso que ele estava a referir, pronto, temos aqui uma boa opção de prosseguimento de estudos, já que houve no fundo da rua, não é? Exatamente, na mesma rua, nem precisa mudar. E atualmente, pronto, é, dados os custos todos inerentes a prosseguir estudos numa cidade grande, como o jogo que é do conhecimento de todos, é bastante pertinente a ponderar esta questão de continuar aqui e pronto. E até porque a licenciatura, eu penso que também em termos de ranking também está bem posicionada. Sim, sim, não é? Sim, a empregabilidade também é bastante, se não for 100%, lá dada. Segundo dados acredito oficiais, quer da própria Eptoliva, quer da própria Estegó, os números apontam para 100% taxa de emprego, portanto é uma área extremamente aliciante também, não só do ponto de vista pessoal, porque se a escolheram é porque gostam desta área, mas também em termos de perspectivas de mercado de trabalho, que também traz imenso, que abre imenso leque a quem estuda nestas áreas, e cada vez mais, porque com todos os desafios que vivemos hoje e que, quem sabe, naturalmente vamos continuar a viver, portanto, o mundo não para e a evolução tecnológica também não, e portanto isto é todo um mundo que naturalmente está à vossa espera. Rodrigo, estás aqui. Sim. Eu estava a olhar para o Jaime e estava a pensar no teu nome. Rodrigo, és aluno do primeiro ano, certo? Sim. Também escolheste este curso. Sim. Provavelmente isso. Pelas mesmas razões. Sim. Porque sempre gostaste de informática. Sim, não é? Também isto começou por causa do meu tio, que ingressou também nesta área da programação. Foi ele que me mostrou-me isto tudo, que ele programava vários programas, fazia sites e trabalhava na área de multimédia também. Que trabalho numa empresa muito grande em Portugal, praticamente está sempre quase fora do país, todos os fins de semana. E tu percebeste que isto era uma área que também chamou muita atenção e escolhi este curso. Sim. Tenho, no início achei um pouco dificuldade, mas com o tempo foi melhorando e achei que está mais fácil. E portanto tens aí essa inspiração do teu tio que te leva a acreditar que, de facto, que esta é uma área trabalhosa, como todas, mas pronto, esta acredito que seja bastante, mas uma área também com muita saída e com muita perspectiva a nível profissional. E tu és daqueles que também pensa prosseguir os estudos? Sim, pretendo ir para a faculdade, mas ainda estou a pensar nisso. Claro, também só estás no primeiro ano, portanto ainda tens aqui um caminho para andar até terminares pelo menos o ensino profissional, e também és sobretudo porque começas este primeiro ano, ou começas a formação e daqui a pouco numa nova era também da escola para esta área profissional, não é? Com aquilo que acabámos de falar, sorte. Não é? Exatamente, também com estas, não quer dizer que os teus colegas tivessem tido azar. Sim. O Tiago está no terceiro ano, até já está a rir, mas naturalmente que com este equipamento todo que vai arrancar em breve e com todo este manancial, com todo este potencial que está a ser aqui criado, que é mais um motivo, é mais um motivo para vocês de facto quererem prosseguir nesta área. Jaime, naturalmente que as razões que assistem aos teus colegas devem ser as tuas, não? Diz-me lá, vieste para o curso de GPSI porque gostavas de computadores, não é verdade? Gostava de computadores e... Gostavas não, gostas? Gosto também, e vem desde cedo também, como o Tiago, desde pequeno que costumo mexer em computadores, com o meu pai ou com os meus primos, e sempre gostei muito desta área. Depois, quando escolhi o curso, estava indeciso entre dois, mas optei por vir para GPSI, porque é um curso que dá muita área de trabalho e também os estágios, também consigo aprender muito. Também. E percebeste que a Apoliva que era a melhor opção, tendo em conta... Era a melhor, e também mais perto. E mais próxima, naturalmente, mas que era aquela que se coadunava mais com aquilo que era a tua paixão, no fundo, desde miúdo pelos computadores. Era daqueles que te fechavas no quarto, horas a fio no computador. Em termos profissionais, o que é que queres seguir? Quero ir para a faculdade, mas ainda não sei bem, ainda estou a pensar. E depois da faculdade quero entrar no trabalho. Mas assim, há alguma área que gostes em particular ou gostas tudo? O software, para mim, é o que eu consigo trabalhar melhor. Acho um bocado mais fácil. Mas de resto, todas as áreas têm saídas. É estudar, exatamente. É estudar. Ora, aí é que está, Jaime. O Jaime é que disse agora tudo. É estudar e estudando alguma coisa se há de arranjar, porque é essencial nesta como noutras áreas a formação profissional e depois enriquecerem também, conseguirem ter sempre como objetivo também enriquecer a vossa formação. Isto que, Mário, desta amostra que aqui temos, destes alunos, fica perceptível que estes alunos querem prosseguir, querem ir mais longe. Sim, felizmente, e os números dizem isso, felizmente são cada vez mais os nossos alunos, não só deste curso, mas também que efetivamente continuam, prosseguem os estudos na área para o ensino superior. Pronto, temos já vários exemplos disso. E julgo que sim, porque esta é uma área que necessita sempre de uma atualização constante, não é? Porque isto não é só rosas. Sim, porque é aqui, rosas. Exato, porque a formação nesta área é daquelas formações que nunca está feita, não é? Não, nunca está feita. Pronto, eu não percebendo sempre, nada do assunto, mas há sempre para perceber coisas, que é assim, mais ou menos. Sim, há sempre coisas que a aprender, há sempre problemas que ou situações por outra que sucedem que requerem uma análise, um estudo e é necessário também ter um conhecimento de base adequado de maneira a poder atingir ou conseguir as soluções e os resultados necessários para... E isso só se consegue também com mais e mais formação, ou com atualização Sim. Muita desta formação, como é evidente, também tem que ser com bastante autonomia e há que ser bastante autodidata e ser interessado, que é o caso aqui destes alunos que temos aqui connosco, que são pessoas que efetivamente eu vejo que gostam disto, não é? Gostam e procuram uma solução para os problemas que lhes são propostos. Pronto, isso é essencial para se conseguir trabalhar nesta área, porque senão, caso contrário, torna-se um bastante... Bastante Mas os alunos que vêm para esta área são alunos que gostam desta área, não vêm para aqui porque viemos para aqui que acontece às vezes noutras áreas profissionais, às vezes não saberem muito bem e vamos para, para aquela área. Felizmente... Não me parece que seja essa... Não, felizmente sim, embora há casos em que há aqui uma certa confusão acerca do que é a informática, não é? Nós temos aqui, e acontece muitos que vêm para este tipo de curso a contar que seja algo mais lúdico, mais social, se é que me entendem, e depois quando dão mas por ela é, as coisas... Mas isso devem ser devem querer um curso de gestor de redes sociais? Provavelmente, sim. Sim, é? Sim, mas provavelmente. Isso... Mas felizmente muitos e muitas, infelizmente estamos a falar de um curso que é maioritariamente... masculino, eu fazia esse reparo no início, antes de começarmos a gravar este programa, eu dizia, então, mas não há meninas nestes cursos, há poucas, mas há poucas, pronto, também é uma tendência que temos que inverter, mas isto com o tempo, é como outras áreas, não é? Podemos ir a essa temática depois, mas aqui a questão... É mesmo esta que estava a fazer, que era dos motivos que trazem os alunos e alunas para aqui, que muitas das vezes os motivos não são os mais adequados, digamos assim, mas felizmente também muitos deles, como é que se costuma dizer, calha-lhes a ficha, digamos assim, e depois... E depois percebem que afinal, no mundo real precisam de aprender a isto. E a partir daí começam a aproveitar da melhor maneira as vantagens que tem tirar um curso deste em relação à questão do emprego. E não é só a questão do emprego propriamente dito, é também a qualidade do emprego que nós estamos aqui a falar. Exatamente, é? E isso é muito importante também. Não é só o emprego pelo emprego, porque não, estas áreas... Raramente estamos a falar de precariedade, ou exatamente, seja, contratos bastante, precários, sim, ou sim, contratos, sim. Ou até empregos mal pagos, portanto não são setores que paguem propriamente mal aos seus técnicos. Sim, em comparação com outros, não é? Setores, não, de todo, pronto, é... Isto é como tudo, tem prós e contras, pronto, aquilo tanto pode ser tomado como um pró como um contra, esta questão da necessidade de estarmos sistematicamente a ter que atualizar os conhecimentos, pronto, pode ser pró ou contra, depende dos objetivos de vida da pessoa, cada um, não é? Mas um grande pró é precisamente esta questão de que habitualmente são trabalhos árduos, não é? Mas são muito bem pagos também, muito bem remunerados. Eu não diria que são bem pagos. São, pelo menos são reconhecidos, digamos assim, pronto, isto é como a questão, há aqui muitas questões que têm a ver com, quando as coisas correm bem, o informático não é preciso para nada, quando correm mal a culpa é do informático. Exato. Não é? Pronto, vocês estão sempre lá a levar na cabeça. Sim. Olha, mas voltando aqui um bocadinho à questão dos alunos, tem havido uma evolução também na procura deste curso? Em termos da escola. Sim, sem dúvida. Portanto, há cada vez mais jovens a procurarem estas áreas. Sim, houve aqui eu já estou aqui na escola há alguns ciclos de formação, digamos assim. E este curso não é propriamente dos mais antigos, não é? Houve aqui um até 2000, eu creio que foi em 2012 que foi o último curso, digamos assim, da GPSI, de uma primeira vaga. Depois houve um interregno, pronto, por variadas razões, e depois em 2019 foi quando foi novamente feita a oferta da gestão de programação de sistemas informáticos. E paulatinamente, sim, ou seja, paulatinamente o número de alunos foi crescendo. Podemos dizer que aqui que a turma do Tiago, estamos a falar de 10 alunos, que a turma é mista com desporto por esse motivo, mas a turma que atualmente está em estágio, já estamos a falar de 19, e a turma aqui do Jaime e do Rodrigo, já estamos a falar de 23 alunos, pronto. Portanto, é um crescimento exponencial. Sim, em 3 anos dá... Bastante notável, sim. Nos últimos 3 anos tem havido. Mas ainda, maioritariamente, como dizias, masculino. Isso mesmo, exatamente. O que é curioso, porque há uns... Nestes que eu referi há 15 anos atrás, isto sempre foi maioritariamente masculino, isso é um facto, mas não era tão notório como agora nesta, digamos, nesta vaga, nesta segunda leva, assim, Embora este ano já temos aqui na turma do primeiro ano, já temos três, o Jaime e o Rodrigo têm três colegas, não é? Uhum. No segundo ano estamos a falar também é só a Bianca, só uma aluna, só a menina. E na turma do Tiago também é só a Liliana, pronto. Não, Ainda são uma imensa minoria, mas lentamente também, provavelmente também pode ser esta questão do número, gestão de programação e de sistemas informáticos que assusta aqui um bocadinho as meninas para esta área, porque embora isto é nós percebemos exatamente que isto é transversal e percebemos que hoje há mulheres em cargos de liderança de grandes empresas informáticas, não é? Isto acaba por ser um contrassenso, mas isto acontece naqueles cursos assim de índole mais, não sei, talvez mais prática, não sei, porque isto acontece em mecatrónica, acontece em eletrónica, acontece nesses cursos também. Pronto, a escola tenta, eu não digo combater, mas atenuar, digamos, sim, assim, esta diferença com iniciativas como ser o programa Engenheiro por um Dia. Tem aqui uma série de situações, mas é o que é. Pronto. Exatamente, são áreas que ainda atraem, por natureza, menos as raparigas que os rapazes, mas essa é igual, tal como aconteceu já noutras áreas, há de dar-se também na informática, que, como dizia, felizmente que também já tem muitas mulheres em cargos de topo nas empresas, nestas áreas, ainda que sejam menos, mas já lá chegam ao cimo esses cargos de topo. Outro desafio, a inteligência artificial. É algo que é controverso, não é? Falem-me de inteligência artificial, daquilo que são também as oportunidades da inteligência artificial e dos desafios da inteligência artificial também aplicada às nossas vidas, porque hoje nós falamos em inteligência artificial e as pessoas assustam-se ao mesmo tempo, porque dá a ideia que é um robô que nos vai substituir a todos e vai-se exterminar aqui a raça humana. É verdade que é capaz de fazer diminuir muitos dos empregos tradicionais, como hoje os conhecemos, mas com certeza que também trará novos empregos. Falem-me disto. Leonardo. Vocês estavam-se todos aqui a rir e a trocar olhares suspeitos, portanto, creio que a inteligência artificial é um tema dos vossos dias, não é? Acredito que sim. Aquele chat GPT, não é? Que... Acredito que sim. Tem, como por exemplo, antigamente as pessoas estudavam muito programação por livros. Eu conheço programadores que precisaram ler vários e vários livros gigantes. E hoje em dia, se você pedir um programa básico a um chat GPT, ele faz para você. Então, eu acredito que, hoje em dia, se souber utilizar a inteligência artificial para estudo, eu acho que é uma arma muito poderosa, né, para a nossa aprendizagem, porque até mesmo desenvolvendo um software, às vezes a gente vê um erro que a gente não sabe onde está, porque às vezes são muitas linhas de código, e podemos pedir esse auxílio e é resolvido de forma muito rápida, algo que não era comum antigamente. Então, eu acredito que venha para ajuda as novas inteligências artificiais, porém, também tem muitas pessoas que utilizam para pegar o código inteiro, por exemplo, ao invés de tentar fazer a sua parte. Mas aí eu acho que vai mais de cada um, se vai utilizar como método de estudo ou só passar. Exatamente, pode ser a única ferramenta ou uma ferramenta, não é? Exatamente. Uma ferramenta que seja importante. É assim que vocês encaram. Tiago, sim, tu que estás aqui já também na reta final desta tua formação, é assim que tu vês a inteligência artificial, algo sim, que ajuda, mas que... Pode ser um pouco... Mas que não é a única ajuda, portanto também tem, sim, que haver a nossa intervenção enquanto pessoa, não é? Para definir aquilo que deve escolher, não é? E aquilo que não deve. Diz de tua justiça. É importante, não é importante? É importante. É importante para as pessoas saberem utilizá-la, para obterem ajuda. Mas tu já utilizaste? Então, já utilizei para ajudar em certas coisas, como criar programas e isso. Eu até podia ter perguntado a este chat GPT se me ajudava a fazer esta entrevista. Era muito mais fácil. Era muito melhor. Era muito melhor, não é? Tinha aquelas perguntas criar mais direcionadas. Aquelas perguntas já direcionadas para os informáticos e eu não precisava de estar aqui a discorrer sobre o tema, não é? Poderia ser aqui poderia ser o sexto participante nesta conversa. Ora, exatamente. Fica aqui o desafio. Fica aqui o desafio. Quando os novos CTEs, quando estiver tudo equipadinho, nos estúdios multimédia em Tábua, vamos fazer um novo programa com um assistente. Não é? Um assistente artificial. E quem sabe se não vai ser mesmo uma... Se não vai, interessante vai ser, com certeza. Jaime, Rodrigo... Inteligência Artificial, o que é que vocês têm para me dizer sobre isto? Eu acho importante, sim, as pessoas usam muito hoje em dia para fazer pesquisa e para ajudar no seu dia-a-dia. Eu já usei o ChatGPT para me ajudar também em alguns trabalhos de pesquisa, como em cidadania, ou então em programação para ajudar-me a fazer alguns códigos, que pronto, às vezes é complicado de fazer, porque tem muitas linhas de código, como o Leonardo disse, e fica um bocado difícil. Por isso eu peço-me um pouco de ajuda e faço o código. Sim, pedes ajuda, fazes, mas sim, não és daqueles que chegas ali e realmente fazes ali um copy-paste e pronto, e é sagrado e tu não tens, não pões a tua... Não, porque quem faz isso normalmente percebe-se logo. Ah, pronto, é isso. Portanto, é uma ferramenta fundamental, mas não única, é isso? Sim. É essa a tua opinião? Tem que ter cuidado quando se usa. Exatamente. Jaime, também é isso que fazes? É. Tudo o que eu ia falar, os meus colegas falaram um pouco, porque o ChatGPT e o Gemini e essas inteligências artificiais são um bom auxílio para estudo, para criar qualquer coisa, mas como o Rodrigo disse, quem copiar descobre-se logo. Muitas das vezes dá logo para perceber por um ponto ou uma coisa assim que foi ele, ou até pelo texto em si inserido. Percebe-se que não foi a pessoa que fez. Que fez e que pronto, não há... Não há o cunho pessoal, não é? Sim. Que está lá só a inteligência artificial. Esta é uma realidade com que estes futuros profissionais vão ter que lidar, porque aplicada às empresas onde vão trabalhar, certo? Sim, nós podemos, eles estão no início, não é, da formação, uma formação informática deles, pronto, e o que agora pode ser uma ferramenta bastante adequada e bastante útil para os auxiliar, ela própria também se pode tornar, eu não digo um rival, não é que a palavra é um bocadinho, mas pode-se tornar também ali algo que pode impedir numa primeira fase, se for, como o Leonardo diz, como disse há bocadinho, de nós pensarmos para que é que eu vou estar a pensar neste problema, se eu posso fazer a pergunta e a resposta é-me dada imediatamente, eu não vou estar aqui a desenvolver mecanismos mentais que me permitam resolver outro tipo de problemas. Pronto, isto não é só na programação, é em várias áreas do conhecimento isso acontece e pronto, isto pode-se tornar um problema. Pode ser um inimigo, vá lá. Sim, sim. O outro problema é... Também, quer dizer, problema, isto lá está, isto é discutível como tudo. Desafio, vá, chamemos de desafio. Sim, é a velocidade da evolução deste, entre aspas, deste organismo. Não é? Isto é uma coisa que nunca existiu, é relativamente recente, as primeiras versões comerciais têm cerca de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e já estamos aqui a chegar ao ponto em que já temos imagens de síntese, vídeo e tudo, toda uma série de situações que pessoalmente assustam um bocadinho, pronto, porque está aqui a transformar a realidade numa outra coisa que não que estamos habituados. Queres acrescentar alguma coisa, Rodrigo? Sim, sobre a inteligência artificial. Recentemente houve um caso que um adolescente criou uma versão do ChatGPT onde uma pessoa chegasse lá e fazia qualquer pergunta e usaram isso para fazer fraudes. Há pouco tempo ele foi preso, só que esse caso já era investigado pelo FBI, cá em Portugal, já há mais de 3 anos. Isso é um caso já antigo. Foi preso há pouco tempo, acho que foi há 2 semanas ou 3. Foi noticiado, exatamente. Ou então delírios. Ele lucrou muito, sim. Em 3 meses foi uns 300 mil. Foi esse jovem, não era daqui até da região? Acho que ele leria. Era da região centro, pois. Também pode ser utilizada para delírios semelhantes àqueles que nós vimos há pouco tempo da ideia que um certo político tem para uma área geográfica, uhum. Que pronto, isto é uma... Lá está, como todas as ferramentas, pode ser utilizada para... Para o bem ou para o mal, para não é? Para o bem ou para o mal, exatamente. Nós temos esperança que ela seja utilizada, que haja bom senso e que também haja regulação, no fundo, não é? Porque também... Isso podia ser o trepto ao rádio, porque o que nós vemos são todos os... Quem mandam nesta indústria a apoiar políticos que querem a desregular, e por isso estão-se a virar contra a Europa, porque aqui é o canto do mundo onde as coisas tendem a ser o mais protetivas das pessoas possível, e isto chateia as grandes corporações, porque faz com que não ganhem o dinheiro que elas acham que devem ganhar. Mas isto é para outra petorada. Isso é para outros 500 e para outra discussão. Sim, mas claramente que estamos aqui perante grandes desafios, e nós queremos acreditar que as tecnologias são nossas aliadas e que vão ser nossas aliadas e que não vão ser uma ameaça, não é? Sim. Porque aquilo que estamos aqui a falar é quase como a tecnologia como uma ameaça, não é? Sim, sim, sim. E não é assim que nós queremos ver o mundo, não é? Não, tem que haver um padrão de ética bastante definido, porque isto é como tudo, é como usar uma arma de fogo, é como muitas ferramentas, não é, que podem ser utilizadas, como disseste, Margarida, e bem, para fazer o bem ou fazer o mal. E, portanto, nós queremos ser do bem, não é? Estes alunos e os seus cursos profissionais também querem ser, com certeza querem esse caminho do bem. Falámos já, e o tempo já vai sendo curto, penso que também têm que, entretanto, apanhar o transporte, não é verdade? Só uma última questão. Falámos já de oportunidades, de desafios, também destas ameaças. Como é que vês o futuro destes alunos, deste curso, resumidamente? Muito, muito resumidamente, é um curso que dá perspectivas, dá amplas perspectivas, seja para o prosseguimento de estudos e mesmo prosseguindo estudos para ingressar no mercado de trabalho, na investigação. Uhum. Podem também fazer ou tentar estabelecer-se, seja aqui nesta região, ou se tiverem ideias para outro tipo de atividades fora, mais longe daqui, digamos assim, como há bocado estava também o Rodrigo a dizer que poderia almejar, que dá bastante, é um bom arranque, digamos assim, ou seja, dá-vos as ferramentas, sim, independentemente de terminarem aqui a formação e ficarem com um concurso com equivalência ao 12º ano e melhor profissional de nível 4 e começarem a trabalhar, podem também, já têm ali um bom não, não falámos aqui muito rapidamente, sim, porque não abordámos a questão também dos estágios e o impacto que também têm os estágios profissionais, sim, na formação destes alunos, muito rapidamente. Sim, muito rapidamente, o procedimento é semelhante a todos os cursos, ou seja, durante os 3 anos de formação eles têm acesso a três períodos de estágio distintos, e eu tento, a não ser que às vezes há aqui situações específicas, mas eu tento sempre que eles abordem diferentes tipos de experiências, desde a questão do hardware auxiliando em oficinas de reparação, ou até a criação a locais de estúdios, criação de páginas web, ou mesmo também a questão que eu referi no início da conversa do apoio a empresas que têm já uma vertente de comércio eletrónico, onde eles também tomam conhecimento de como se pode implementar e gerir esse tipo de plataformas. Pronto, é também um cunho bastante... E servir para alavancar os negócios também através dessas e dá-los a conhecer também, que é o que eu lhes digo, é porta de entrada é o cartão de apresentação deles ao mercado de trabalho, é precisamente também este período de formação. E tem havido também muita receptividade por parte das entidades parceiras a estes alunos? Felizmente tem. A maior parte deles há aqui inicialmente, então, mas nós não temos departamento informático, mas depois de uma apresentação mais onde se explica, digamos assim, quais são os skills que nós desejamos que eles treinem, digamos assim, aí já percebem que podem ser perfeitamente enquadrados em várias tarefas das empresas, independentemente de terem, entre aspas, muito ou pouca informática. Exato, mas é inevitável, todas as empresas, não há empresa nenhuma que os viva sem um computador, não é? Pelo menos, portanto, as tecnologias fazem parte já das empresas e do comércio e de tudo e das nossas vidas. Sem dúvida. Muito bem, muito obrigada por esta conversa, por esta agradável conversa numa área que nem sempre é entendível e acessível a todos, e é esse também. Está mais atrás da cortina habitualmente também. Exatamente, são mais de bastidores, muitas vezes o vosso trabalho fica mais nos bastidores, mas é sem dúvida um trabalho que é reconhecido e é um trabalho cada vez, um mundo cada vez mais importante e cada vez mais fundamental na sociedade dos dias de hoje, em que, como falámos, as tecnologias evoluem a cada dia e em grande aceleração. Muito obrigada aos alunos Tiago Esteves, Leonardo Almeida, Rodrigo Mendes e Jaime Soares, e é o coordenador do curso de Gestão de Programação e Sistemas Informáticos aqui da EptoLiva. Foi o EptoRádio desta sexta-feira. Nós regressamos na próxima semana. Está no ar o EptoRádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da EptoLiva. Tudo o que passa na EptoLiva passa na EptoRádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030.